Porque às vezes a gente aborda a reencarnação, mas fica lá a reencarnação do Segismundo, a gente sabe todas as etapas da reencarnação, mas não sabe viver a nossa encarnação. A gente fala de Deus, de um Deus lá, onipotente, justo, imutável, eterno. A gente sabe de cor as questões dos livros espíritos. No entanto, você não consegue lidar com a presença divina na tua relação do cotidiano. Nos atos mínimos de fé, tu demonstra a tua fragilidade, tu não aprofundaste a tua relação com Deus. Você não sai no parque para fazer um contato com Deus através da obra dele. Não faz. Você não faz uma oficina para explorar, sem dizer nenhuma palavra, explorar, depois voltar para o ambiente do lado da casa espírita para debater a flor, a casa das formigas, né, a samalmeira, para fazer uma análise, a relação que você percebe da montanha, o céu, os insetos. Onde está a nossa interação com Deus na profundidade? Numa construção de relacionamento com Deus no cotidiano, no aprofundamento da fé, onde Deus saia da intelectualidade, venha para a nossa emoção, venha para nosso cotidiano, a nossa ação. A gente fala, portanto, dos princípios espíritas, nós somos imortais, por exemplo, da imortalidade da alma, e aí ele faz legal, uma palestra legal, traz as falas que documentam isso, por exemplo, a especificidade das documentações com William Crookes, Aksakoff, e vai pontuando os médios de materialização, e faz uma palestra riquíssima. Mas quando a gente coloca a imortalidade no nosso cotidiano? Quando é que a gente linka com a minha vida? Então, penso que hoje alguns espíritos têm insistido nessa direção, mostrando que é hora da gente trazer a doutrina espírita para dentro de nós, no cotidiano. Se vocês perceberem as obras de Joana de Ângeles, as últimas obras de Joana de Ângeles, todas elas estão focadas no relacionamento humano, na especificidade psicológica, emocional, tratando o assunto do dia a dia. Então, nós precisamos pegar, estudar na casa espírita, debulhar esse conteúdo, trazer as nossas experiências, porque a família espírita, ela tem condições de fortalecer os sistemas dos núcleos familiares. Se eu, como pai, digo, olha, eu consegui fazer isso, olha, eu pisei na bola assim, e digo no grupo de estudo sistematizado, o outro companheiro pode trocar experiências. E a gente vai se enriquecendo. E o estudo ali é de causa e efeito. E o lei de causa e efeito ali, eu estou trabalhando ali no meu cotidiano. Então, eu penso que, às vezes, nós estamos muito contemplando o oceano da doutrina espírita, sem sequer botar os pés nas margens desse oceano, e o mundo está nos impregnando. A demanda do mundo, os apelos do mundo, eles são demasiadamente intensos. Os mecanismos hipnóticos, a publicidade como ela está posta, essa cultura globalizada, como foi colocada com algumas inserções inadequadas, ela é muito forte. Se você não se dá conta, você está fazendo do jeito que está fazendo os outros. Outro dia eu estava numa fila e os parentes meus vieram e queriam que eu comprasse um ingresso para uma das pessoas que estava aguardando com uma carteira falsificada de estudante. Eu rejeitei, a pessoa insistiu pela terceira vez, disse, eu não faço isso, eu não compro ingresso falsificado, não acho justo, não acho legal e não acho moral. E a pessoa se assustou comigo, mas é isso mesmo, eu já tinha dito 3 vezes não, a pessoa vem insistindo numa abordagem inadequada. Eu acho que é ali que a gente educa, quando a gente devolve o troco, né, na mercearia, no supermercado, né, quando a gente faz os pequenos gestos. Eu atendi há um mês atrás um cidadão que passou no concurso para ser delegado e ele estava em depressão. Pela pressão da classe, ele disse, doutor Alberto, eu estou no 3º lugar e eu não consigo encontrar uma equipe de trabalho, eu sou forçado, todos eles querem que eu entre na corrupção. Então, logo pergunto qual é a minha. Os investigadores querem saber qual é a minha. Se eu sou cúmplice, se eu não sou cúmplice, quanto eu recebo, se não recebo. Então, aí vem as diversas tramóias.